Só uma coisa. Sim, não sei se. Não sei se queres testar ou confirmar se está a gravar. Não sei. Bom, em deve princípio estar, está sempre a, teve a funcionar, tá. Tentado a funcionar, por isso espero bem que sim. Portanto, queria começar por lhe perguntar como é que se interessou por o design gráfico e como é que chegou, começou a trabalhar nesta área. Como é que eu comecei a trabalhar nesta área? Eu desde assim, de pequeno que tive sempre gosto em desenhar, em fazer desenho. E por acaso acho que fui para o curso um bocadinho porque tinha um familiar que estava a fazer um na altura ainda profissional de artes gráficas e entusiasmou-me. Acho que foi. Um pouquinho circunstancial, foi uma forma de eu encontrar uma área que fosse ao encontro dessa minha vontade pelo desenho e da criação de imagens em geral, e com esta particularidade de ter esse familiar que se calhar me entusiasmou na área. E como é que você formou-se em... Trata-me por tu, bem, por favor, que se não, eu não consigo tratar por você. Será? Estás à vontade. como é que chegaste a fazer o que estás a fazer agora? Como é que foi o teu percurso? Pronto. Pronto, eu então fiz a licenciatura na Faculdade de Belas Artes, em Design. Durante o período da licenciatura fui trabalhando mais na área de ilustração e da banda desenhada no início, um bocadinho no cinema de animação também, ainda durante o curso. Quando concluí a licenciatura, comecei a desenvolver mais trabalho nessas áreas e também no design gráfico. Entretanto, acabei por dedicar-me exclusivo ao design e um trabalho tem levado ao outro e tenho sido assim um processo mais ou menos orgânico e contínuo. Em proximidade, também, muitos projetos surgem também de início em proximidade com colegas artistas com quem tinha feito o curso, com quem tinha tido alguma proximidade, e portanto, foi assim esse processo. Você disse-me que não se autopromove. Pois a questão da autopromoção foi quando surgiu, né? Autopromoção, assim, não se, eu não percebo muito bem em que sentido No que sentido entendes isso. de dar a conhecer o seu trabalho de forma. Pronto, eu não tenho, por exemplo, um site, não tenho isso desenvolvido, não tenho nenhuma plataforma em que apresento o meu trabalho em termos públicos. Portanto, o que existe público é o meu próprio trabalho, que faço e que geralmente são trabalhos ligados à edição, portanto, quase sempre em formato de livro ou de cartaz, portanto tem essa vida pública e nesse sentido os trabalhos servem para uma promoção, digamos assim, não é? Tem essa função, não tem essa função, mas acabam por poder ter essa consequência. Mas não há nenhuma estratégia da minha parte de fazer autopromoção, isso não. Sei lá, ir a. Não existe. Não, de certa forma não faz nada para conseguir ganhar clientes, Não, não ganhar faço nada, projetos. mas não faço. Não, muitas vezes os trabalhos são solicitações. Portanto, há pessoas que conhecem o trabalho que eu fiz. Ou, por exemplo, há dois tipos de trabalho. Há trabalho continuado, pessoas que, por alguma razão, com quem eu comecei a trabalhar e que no ano seguinte há mais trabalho que vem dessa experiência anterior e assim sucessivamente. Por exemplo, o Festival Doc Lisboa, com quem trabalho há 6 anos, houve um concurso na edição em que eu comecei a trabalhar, houve um concurso, o qual eu fui selecionado, apresentei trabalho e acabei por ficar com o projeto nesse ano, 2012. E de lá para cá tenho vindo a fazer o trabalho continuadamente. Portanto, há projetos deste género E há projetos em que muitas vezes me solicitam porque ouviram o trabalho impresso, ou me conhecem pessoalmente, mas pronto, é sempre fruto do trabalho que eu desenvolvo que as pessoas vêm até mim. Tem sido assim. Mas também, por vezes, se calhar mais no início, mal terminei o curso, houve alguns momentos em que solicitei reuniões com ateliês que admirava ou que gostava do trabalho, que achava com quem podia colaborar, ou até fazer propostas a clientes ou a potenciais clientes. Pronto, isto aconteceu pontualmente, mas no início, mas depois. O trabalho acabou por. A produção que eu faço acabou por alimentar os trabalhos seguintes, dar origem a futuros convites e a futuros trabalhos. Apesar de não ter no site ou assim onde se possa ver o seu trabalho, você tem um portfólio. Se tenho um portfólio, já tive que o fazer, sim. Eu tenho o meu trabalho fotografado, não tive ainda a oportunidade de dedicar tempo a fazer um site. Eu tenho as coisas catalogadas, organizadas, prontas a ser tornadas públicas, mas não estão públicas, no fundo. Ok. E na sua opinião, qual é a importância de um portfólio para a organização de mais trabalho? É importante, acho que é relevante, claro, porque permite chegar a mais gente e permite. É bastante óbvio isso, né? Permite chegar a mais Sim. pessoas e permite chegar a pessoas que não conhecemos e permite. Faz com que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho, o nosso percurso. Parece-me que é evidente, que é importante, eu não tive ainda a oportunidade de o fazer, no fundo. Ok, como não tinha, porque. Sim, não é nenhuma, ninguém, não é achar que não é uma boa ferramenta, eu acho que é uma boa ferramenta, não tive ainda tempo de o fazer, no fundo. Se calhar este. Quase. Que vem no seguimento dessa Vem história no do. seguimento do portfólio. Ah, não sei. Se não fizer sentido, eu também. Se fica que não consigo responder, não respondo. Quais são os principais elementos que acha que um bom portfólio deve ter? Se você tivesse que construir agora, já tenho material fotográfico. Agora construir um portfólio, o que é que acha que devia. Como é que acha que o ia construir? É assim, no, na lógica de arquivo e de documentação, daquilo que foi feito, acho que é importante que haja, penso que é importante que haja imagens dos objetos e penso que é importante que haja uma descrição objetos conceito. Que descreva as intenções desse projeto e depois seleção de alguns componentes mais formais, de como é impresso, de como é que materiais utiliza, etc. Acho que isso é interessante ter isso para ter uma noção mais próxima do que é o objeto físico. Portanto, acho que estes são assim, os três pontos importantes. Portanto, imagem. Esses objetos, o conceito e um lado mais técnico, chamemos assim. Isto numa perspectiva de fazer um portfólio que seja uma documentação do trabalho de um designer, um gráfico Sim. neste caso, e no meu caso em concreto, quem faz livros e posters. É essencialmente isso que eu faço. Cartazes. Portanto, acho que isto é o essencial, mas depois pode ser. Se calhar extrapolando mais para uma lógica de site, não tanto apenas de portfólio, acho que pode ser complementado com coisas que o autor do site ou portfólio, etc. Posso, coisas que essa pessoa possa ter escrito, imagens de processo, imagens que possam ser, ou trabalho que possa não ser trabalho comercial. Imaginemos que a pessoa que está a fazer um portfólio gosta imenso de fotografia, mas que não o faz profissionalmente e nem mostra a ninguém. Pode usá-lo aí. Não sei, são formas de comunicar aquilo que a pessoa é. E o site é um bocadinho, pode ser um bocadinho isso, não é? Há várias possibilidades. Ok. Para além dos conhecimentos que um designer deve ter, né? Que outras competências precisa ter ou desenvolver, tipo networking, Para além das competências de um designer? de fazer design, Sim. né? Mais competências, se calhar, de comunicação, networking, desse tipo, desse género de. Não estou a conseguir explicar, foi não. Sim. Mas é assim, eu não tenho, confesso que não. Antes de ser designer, tem que ser alguém. Tem que ser alguém que esteja interessado em comunicar as suas próprias ideias, comunicar as ideias dos outros e ter sensibilidade para o diálogo, para a comunicação em geral de ideias. Por isso acho que isso será essencial quando se trata de uma área de comunicação como é o design gráfico. Obviamente é preciso haver competências técnicas. Então é bastante vasto, porque acho que é isso. Há uma componente humana que é importante ter em geral, como qualquer outro cidadão, qualquer outra pessoa, não é? Há competências específicas do design gráfico, mas sim, essencialmente ser capaz de ouvir os outros, tentar perceber o que é que a pessoa com quem estamos a trabalhar pretende com o seu trabalho e tentar, com a experiência que temos, lá está, mais uma vez, técnica, mas também sensível às imagens, à comunicação, o que seja, saber contribuir para esse objeto, que é um objeto comum, não é? É isso. Eu acho que o designer não deve, no meu ponto de vista, o designer não deve entender o trabalho que está a fazer como uma coisa meramente sua, mas está a pôr o seu conhecimento ao serviço de um determinado objetivo de comunicação de um cliente. Ok. Que conselhos pode dar aos jovens designers que estejam a começar como freelancer? Assim? Nada a dizer sobre isso. Não? Ok. Espero que gostem do que estão a fazer e que tenham muito prazer em trabalhar nesta área, se é a área que entendem, que é a área que querem seguir. Não tenho nada em particular a dizer. Não sou assim propriamente muito. Não, não tenho assim um culto com a disciplina, por exemplo. Não sou assim uma pessoa muito. Sou designer um bocado. Gosto de fazer design, gosto de fazer isto. Encontro aqui um espaço em que consigo expor ideias e consigo comunicar com as pessoas, mas não tenho um grande fascínio com a disciplina em si. Portanto, desejo, como qualquer pessoa, que tenha um futuro em que estejam satisfeitos no que estão a fazer. Digo isto a qualquer pessoa, não só aos profissionais de design, mas a qualquer pessoa que tenha um prazer no que fazem, porque é importante ter prazer no que está a fazer profissionalmente e não só. Ok. Perfeito. Pronto. Foi rápido.